cara ele faz rir e dar gargalhada. Sua derrota para ele é uma piada. Ele te dá uma injeção letal de desânimo. O veneno é depressivo, ódio instantâneo. O seu hobby principal é colecionar o seu fracasso pra depois te hostilizar. Na sua estante ele guarda todos os troféus e se sente um charlatão com o seu papel. Na cadeira de chefão, fumando charuto, ele guia sua mente para o lado escuro. Comemora sua vitória com o seu fracasso. Ele acha engraçado, te fez de palhaço. Estoura até champanhe em sua homenagem. O mordomo dele já vem te servir lavagem. A sua depressão é trilha sonora. Bebe vinho e festeja na sua derrota. Ele tenta te plantar um chip na pele para tentar te dominar e ser o seu chefe. Mas o meu advogado faz sua defesa e você será tratado como realeza. Ele tenta te plantar um chip na pele para tentar te dominar e ser o seu chefe. Mas o meu advogado faz sua defesa e você será tratado como realeza. Jesus Cristo é o nosso advogado, conquistou nossa liberdade na cruz do Calvário. Há um tempo eu estava do outro lado. Eu não tinha emoção, vivia acorrentado. Tava com fome, frio em um calabouço. Comer resto de cachorro era meu almoço. A sede de vitória tinha acabado. Joga ele no lixão, tá despedaçado. Fede mais do que carniça, ração pra urubu. Isso serve pra ser boneco de vudu. É isso que o capeta chá da gente. Você não é isso, preocupa semente. O diabo é condenado a viver no esgoto. Comer fezes o dia inteiro sem pedir repouso. Contra minha vida cê não é de nada. Está com o punho algemado, boca amarrada. Pra mim você é um verme ou um parasita. Minha fé contra você é meu inseticida. Ele tenta te plantar um chip na pele para tentar te dominar e ser o seu chefe. Mas o meu advogado faz sua defesa e você será tratado como realeza. Ele tenta te plantar um chip na pele para tentar te dominar e ser o seu chefe. Mas o meu advogado faz sua defesa. Eu vejo o meu verso tipo um contra-ataque. Quando chega no inferno ele sente o baque. É um míssil telequiado muito agressivo. Ele é cheio de poder, fica corrosivo. No meio da ira ele te planta uma bomba relógio. Na tentativa de deixar você meio caótico. O fugitivo que se arrasta pela terra, que me viu fardado e mijou-se pela perna. A minha rima contra ele chega até ferir. Ele prepara sua arma para me banir. Mas eu tenho vigilância e roupa blindada, porque o anjo do Senhor é minha escolta armada. Não adianta apelar porque tu perdeu. O guerreiro aqui está do lado de Deus e em sentido pra seguir a minha batalha. Jesus é meu advogado, ele nunca falha. Advogado faz sua defesa e você será tratado como realeza.